um sapatinho, queimando fininho. Sei de onde vim, pra onde eu vou. Acionei nos contatinho, tudo no sigilo. O malote, os menor muquiô. Sacanagem liberada, chacoalha a garrafa. Fica louca pra fazer amor. Se arrisca é pular na bala, pagando rajada. É só pente rala sem caô. Então não complica, sarra nos menor bolado, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, sarra nos menor bolado, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, sarra nos menor bolado, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Na escola, no sapatinho, queimado fininho. Sei de onde vim, pra onde eu vou. Acionei nos contatinhos, tudo no sigilo. O malote, as mina muquiô. Sacanagem liberada, chacoalha a garrafa. Fica louco pra fazer amor. Se o uísque é pular na bala, pagando rajada. É só pente rala sem caô. Então não complica, sarra nos menor bolado, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, sarra nos menor bolado, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, sarra nos menor bolado, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Vai.